145 South, I need to maintain flight level 350. Fox Alpha Charlie, no solo 07, direita 1211. Our cell call code. Hotel Lima, Quebec, Sierra, roger. Com essa identificação, mantém 360. 093, chame agora Brasília, 12425, alterna 2655, 2093. 5-2-5, prossiga. Prezado, Brígio. Autorizado o ingresso da colagem pista 10, 140 graus, 612 nós. Tá estabilizar o localizador é isso aí, 3999, beleza? SLS 2195, concluído. Boa noite, depois. Salvador, muito boa noite, 5992, estabilizar no localizador, que é um campo azul. 5992, boa noite, prossiga, continua a aproximação, aguardando o estabilizador. Olha, se está livre, 5992. SAP é autorizado, Bruno, 0696. Obrigado, 76. 359952, ajuste 1019, 140 graus, 089. Pouso autorizado, pista no zero. Com 1019, livre pouso, cancelou no zero, 359952, obrigado. 152, no sol 934, direita 1211. Na 3305 da presente foi Bridge. Reference 393, call his CQ125, decimal 45, backup 126, decimal 85. Okay, 125, call side on 126, 85, I'm on 393, goodbye. 173, apresente direto Brito. Bom, 973, né? Bom, 908, autorizado pesquisa para 3.000 pés, ajustado 909. Direto Brito. Nove Centro Brasília, 126, decimal 55, alterna 24, decimal 25. A linha é cola separada? Que o tráfego está 1 milha por externo. Está autorizada a linha de cola 150 graus, 08. Vamos lá, 73. 258 pode chamar 19? Pelo motivo, 144. Ok, muito obrigado, eu vou chamar. Boa noite, controle São Paulo, tá 3858 para o 370, Momo. 3858, boa noite, contato a base decolagem, vai dizer que vou 370 na terceira saída Momo. Perfil Momo 370, tá na 3858. 808, 108, complete 3, 2, 1, 9. Uno 096, nós falamos 45, direita 1211. Torre 1895, bom povo. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Solo aos 48, solo em 1, 2, 1, 1. small 4, 5, voo. Magno 2085. Para 3.000 pés, o ajuste 1099. That's 445 is CC. 445, that's 445, go ahead, CC 12545. Back up 12685. 12545, that's 453 Centro. Centro. 4298 reduza para 2209. Autorizado a linha decolar pista 10, 160 graus, 08 nota. Conal Recife 12425. Correct. Pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 08. 08, pouso autorizado. E aproximação. Muito bom. 98, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite. Oxané 63, no zero de Colombo. Zero na Puca, pode voar direto a Aracaju? Tá, Matheus. Três, cinco, dois, cinco, confirme. Três, seis, no cinco, prossiga. Aguarde. Prossiga. 3525, aguarde coordenação com o Centro Brasileiro. Tá 3525 autorizado na proa de bridge. Autorizado, 4298, 150 graus, 629. Sempre pronto, azul 4298. Tá 3525, chama agora o Centro Brasília em 12425, alterna 12655. BMS, via 9890. 9890, chega a torre 19895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, via 9890. Que 9890, eu continuo com a situação, é forte embaixo travado. Tá, baixado, travado, estabilizado, INS da 10. Eu ia na 290, meu pouso, pista 90, vento 1950 graus, 089. Livre pouso na 10 para o Rio 9890, passou externo no momento. Solo 09, libra direita, chama a sonda 09. Trip 5218, trip 5218, Recife, para chegar. Serviço convencional, quase não tem nível de voo 1970, aguardando o contato com a Dana para o job 2. Afirmativo, vou na Pro de Obdude para efetuar a chegada a Mário. Do 2224, Recife, boa noite, Aciane, identificação. Corrigindo, o serviço convencional, informe o nível que está mantendo. aniversário do 2224, mantenha nível de voo 1970, copiado pouso 0045, reporte no ideal de descida. Boa noite, senhora identificação, mantenha o 3820. Gol. 973, Recife. Gol 973, chama agora o centro Recife, o centro Brasília, 12425, alterna 12655. Tá, primária 12425, secundária 12655. 93, boa noite, acione a identificação, mantenha o 360.